eu quero. Olá, muito bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. Cá estou, sim, senhor. Pois é, a caminha era boa de manhã e era difícil e complicado. Mas cá estou, sim, senhor. Pois é, dia de folga, mas estou cá, sim, senhor. Mas, na verdade, é o sábado de manhã, mas que bem que ficava hoje. Mas não, mas estou cá, sim, senhor. Cheguei. Atrasadinha, mas cheguei. É o que conta, não é? Pois claro. E deixei-vos em boa companhia. Claro, informações, tudo isso. Música, e da boa, sim senhora. Vamos então, estávamos a escutar os Toque e Dança, que logo vamos ter em entrevista, sim senhora. Francisca estará connosco, talvez o Rafael, não sabemos, Francisca e Rafael, talvez estejam connosco logo, para falarmos um pouco mais do que nos espera, 2 a 8, é verdade, gente. É, hey, bailarico, é 2 a 8. Música, e é o que nós queremos. Ah, vamos lá deixar o sorrisozinho deste. E então, vamos então à boa música portuguesa, à boa disposição, à boa companhia, vocês do outro lado e o deste, claro, fazemos uma equipa de choque. Música, claro, que é o que nós precisamos hoje de manhã e a fundo. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. mim. Mas nada nasce no fim. Já não te posso valer. Descontas no tempo um estado de graça. Beco com saída, fogo que não passa. Amanhã longe daqui, serei eu que te perdi. Mas tu vais ser feliz. Deus, como é bom.

Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. E claro que sim, vocês podem então telefonar aqui para a nossa rádio. Estou cá, sim senhora, estou cá para responder, para falar com vocês, sempre, como hábito, ao sábado de manhã, dois dedinhos de conversa e contar-me como é que vocês vão desse lado. Importante, não é? Claro que sim. Não é dado a toda a gente ter assim uma amiguinha que chega assim, posso falar contigo? Estou cá. Sim, senhora. 0238-43-4800. E contem-me lá tudo. Está tudo bem hoje de manhã? Que semana foi dura? Às vezes é complicado. Mas uma pessoa tem que levantar a cabeça, não é, gente? Claro que sim. Então vamos a isto, à música Muda de Vida, os humanos. Uhum, vamos pensar nisso. Mudar de vida. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti? Ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que sempre a tempo de mudar. Muda de vida, deu para mudar de vida? Não. Então vamos até ao Mar Salgado com os Amor Elétrico. Quase perto, quase a ter-te, amor, quase certo, já sinto o sabor, já não durmo, já nem falo em dor, eu desperto, já vejo o calor, sei de cor o prazer. Perder-me de vez sem pudor,

Sabem que podem chamar, claro, telefonar aqui para a nossa rádio, como vem de fazer agora Cristina, um beijinho muito grande aí para os lados da Pitivier, e podem, claro, começar já a prender a reserva da vossa mesa, claro que sim, é muito importante, e a saber que, como é que eu ia dizer, a reservar com antecedência é sempre bom, claro que sim. Já podem reservar as vossas mesas para várias pessoas estar sentadinhos e poder, e por que não, sim senhora, provar uns petiscozinhos, sim senhora, porque vai haver a boa bifana, sim senhora, as boas moelas, claro que sim, um petit planche à partager, umas guloseimas, claro que sim, isso tudo vai ser nesse dia, claro que sim, mas... agora mesmo, sério, podem telefonar ao 02-38-43-48-00 e reservar então a vossa mesa, de maneira então a estar bem instaladinhos, claro que sim. Sócios, não se esqueçam, claro, apenas 8 euros esta entrada. Então é para ver. Casinha cheia, sim senhora, a nossa rádio, a Rádio Arconcel merece, claro que sim. Não é a minha, não é a vossa, não é de todos, mas é da comunidade portuguesa e merecemos ter casa cheia. E que bem que faz sair... Claro que sim, ver os amigotes e estar ali a palabrear e, como eu dizia há bocadinho, à senhora que chamou há bocado, um beijinho também muito grande para ela, a Dona Esperança. Claro que sim, havíamos de vir, como se dizia antigamente, a lidar ao ferrão, pôr as conversas em dias, sim senhora. O Covid proibiu-nos e deu-nos a ver que ainda é possível encontrarmos estas amizades e famílias todos juntos, isso é muito importante. Música? Então, viva a volta a Portugal com os nossos. Tanto toque e dança, e daqui um bocadinho então a entrevista com Francisca. Volta, toda a gente

então de ouvir Adelaide Ferreira com o papel principal. De seguida ficamos com Cinderela. Cinderela, finalement, ce n'est pas aux humains, mais c'est Iris qui chante avec un type rock. Merci à vous pour ce petit message. Yeah.

Esta canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Oh, yeah, yeah, yeah. Vai, rebola a cintura, isso é bom demais.

E com a modernidade. No fundo, nós respeitamos sempre as nossas tradições, os viras, os malhões, mas tentamos dar-lhe um toque especial, um toque de modernidade, e lá está, tentar incluir todas as faixas etárias da população no nosso estilo. Francisca, somos um grupo de dois irmãos, a maior parte das pessoas já sabem, mas somos um grupo de dois irmãos. Muitas pessoas acham que nós somos um casal, mas não somos. Um casalinho bem jeitozinho até. Exato, somos um casal, mas irmãos. E esta, no fundo, este fascínio pela música nasce um pouco pela vontade do meu irmão. O meu irmão primeiramente começou a tocar concertina, e eu logo atrás dele fui, comecei também a tocar concertina, e um dia estávamos cá em casa e realmente percebemos que eu se calhar até tinha algum jeito para cantar algumas músicas tradicionais. Dessa forma, o projeto, pronto, que era um bocadinho amador, não é? E que inicialmente, pronto, lá está, como tudo, ainda tínhamos muito pouco tempo, não é? Mas ao longo do tempo tentámos desenvolver-nos cada vez mais, evoluir, e decidimos apostar em originais, músicas nossas. Daí surgir os Toca e Dança como artista. Muito bem. Francisca, Toca e Dança, veio assim este nome como? Como de onde saiu os Toca e Dança? É bastante caricato, porque de facto nós tocávamos e dançávamos ao mesmo tempo. Nessas tais feiras tradicionais, caseiros, aniversários, aquelas festinhas de casa, não é? Nós começámos, de facto, a tocar, a cantar, mas também dançávamos. E, portanto, o pessoal começou a apelidar-nos de Toca e Dança. E nós achamos que realmente o público é soberano, e que faz todo o sentido chamar-nos Toca e Dança. É um nome que transmite a energia e o amor pela música que nós temos, de facto. Então quer dizer que para sábado, 2 a 8, onde nos vamos encontrar na sala de Montición, que é para a festa dos namorados, porque calha um bocadinho antes, porque assim vai ocorrer depois durante a semana, mas nós já vamos preparar, quer dizer que tem que trazer sapatinhos para dançar, porque os Toca e Dança vamos para dançar, é isso? Com certeza, é assim, eu sou um pouco suspeita, não é? Mas realmente eu acho que o nosso projeto é um projeto muito enérgico, muito é muito enérgico e muito vivo. É muito vivo, não só por nós sermos jovens, mas porque realmente nós adoramos interagir com o público. E nessa medida, acho que o espetáculo do próximo fim de semana vai ser de facto espetacular. Muito bem, contamos com isso. Estamos prontinhos, eu pessoalmente já estou prontinha. É o que conta. Francisca, há quantos anos, há quanto tempo então, disseste há bocadinho que começou há pouco tempo, mas realmente há quanto tempo começou o Toca e Dança? Toca e Dança, assim, realmente, definitivamente, não é? E se quisermos a nível, pronto, um nível mais formal, começou em 2017, quando nós realmente lançámos o nosso primeiro álbum de originais, as nossas próprias músicas. Mas a verdade é que, pronto, já tínhamos alguns, aí 2 anos, 3 anos, pronto, encantávamos a tocar concertina, a aprender a tocar concertina, nas feiras de fumeiro, nas feiras, lá está, tradicionais. Só que realmente em 2017 decidimos tornar o nosso projeto profissional, gravando então esse primeiro álbum, que teve de nome Vira que Vira, ou Vira que Vira. E realmente nós ficámos mesmo maravilhados, porque esse álbum teve um feedback muito, muito positivo, o que nos fez logo, nesse ano, começar logo também a produzir outro. Muito bem, bem umas atrás das outras e com grande sucesso, é isso? Com certeza, isto hoje em dia, felizmente, e sem dúvida que agradecemos muito ao público por nos ter proporcionado e por nos ter proporcionado, no fundo, este feedback, não é? Que nós, por exemplo, ainda agora temos um álbum para lançar, e já estamos a gravar outro, ou seja, as pessoas nem sequer ouviram este álbum que vai sair já em 2023 e já estamos a gravar o 2024. Quer dizer que então para sábado vamos ter novidades? Pode ser que realmente haja assim um cheirinho de alguma coisa nova. Nós estamos sempre à espera. Gostamos muito de novidades para aqui passar na rádio, para que os nossos animadores possam ter sempre novidades a passar. Francisco, então prontinhos para este show, então? Como é que se passa esse espetáculo quando sobem ao palco? Às vezes é um bocadinho difícil transpor em palavras aquilo que nomeadamente eu e o meu irmão sentimos, porque é mútuo, nós conversámos muito acerca disto. Quando nós subimos em cima do palco, é uma sensação, lá está, para nós, que é aquele o nosso sonho, que é aquele o nosso desejo. É uma sensação que é indescritível, porque é um misto de nervosismo com um misto de, lá está, de energia, de adrenalina, e há mistura também o sentimentalismo, porque uma pessoa às vezes se emociona-se, não é? Uma pessoa vai só de cima de um palco e vê uma multidão de gente. É um bocadinho impactante, quer ao nível de não desiludi-las, não é? Porque as pessoas estão ali para nos ver e, no fundo, também para nos avaliar, e nós temos que ter sempre isso em conta. Mas também pensar que aquelas pessoas todas deslocaram-se da sua casa até ao concerto para nos ver. Ou seja, as pessoas querem estar ali. E o grande objetivo meu e do meu irmão é integrá-las no nosso espetáculo, fazer com que elas se divirtam, com que elas, no fundo, também saiam dali um pouco mais alegres, felizes, se quisermos. E realmente acho que isso, nos últimos espetáculos, nomeadamente ontem, tivemos um grande espetáculo aqui em Portugal, em São Mamé de Recesinhos. É mesmo indescritível a sensação, porque de facto estamos muito nervosos, ainda continuamos a estar nervosos. Isso de dizer que o nervosismo passa, eu acho que diminui um pouco, mas nunca passa. Mas a sensação de felicidade, a sensação de realização pessoal é muito grande, é muito grande. E claro que uma pessoa fica cada vez mais motivada, mais excitada para estar ali em cima do palco e dar tudo aquilo que nós temos. O espetáculo nosso, podem contar que é energia total, entrega total, também qualidade. Nós, com certeza, ninguém é obrigado a gostar do nosso estilo de música, mas realmente nós temos muita qualidade, e vocês, pessoal que está aí na França no próximo fim de semana, poderá constatar isso. Muito bem, estamos à espera disso e claro que estamos com vontade e com ansiedade de vos ver, de vos encontrar, porque a música por cá passa, mas encontrar-vos pessoalmente em cima do nosso palco é a prenda que para nós mais esperamos durante o ano e muito agradecemos. Francisca, deixa cá então uma última palavrinha da vossa parte e então da minha parte vai ser talvez, não é talvez, é com certeza até sábado, mas deixa cá uma última palavrinha ao nosso auditório. A todos os ouvintes que nos ouvem, quero desejar-vos tudo de bom. Ainda estamos no início deste ano 2023, portanto desejo-vos também um ótimo ano, que tudo corra como expectado. Para além disso, também convido todos aqueles que nos ouvem, se quiserem aparecer no próximo fim de semana, estão todos convidados, e desejo o resto de um bom dia, que sejam felizes e que sobretudo sigam os vossos sonhos, por mais que por vezes possa parecer impossível. Portanto, tudo bom para vocês todos e muitas felicidades. Igualmente, muito obrigada e um beijinho muito especial também para o Rafael. E encontrarmos-nos. Com certeza, será entregue. Está bem, muito bem, um beijinho também para ti. E então encontramos-nos sábado próximo na Sala de Montição, em Saint-Jean-le-Blanc. Obrigada, até para o próximo fim de semana. Até para o próximo fim de semana. E ficamos com um Rimbaud Maio. Caminhar nas ruas.

Então já sabes tudo, sim senhora, é para sábado próximo que vamos então estar presentes neste grandioso baile com os Toque e Dança 25 de Abril e então Carmo Leal, que também estará connosco para um tributo a Linda de Sousa. Queres vir ao baile? Queres vir gratuitamente? Mas é agora. Tens que me dizer realmente, sim senhora, tens que me dizer realmente o nome dos três cantores presentes para sábado próximo. É agora. Já. Havia tanto por falar, mas a vontade já não está. Já nem sequer um olhar disfarçado haverá. Até mesmo uma palavra, mesmo errada, vais tentar. Saco as costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo. O nosso jogo é: quais são os nomes dos três cantores? Os dois do Toque e Dança e a senhora ao lado. Cada um faz seu destino no amor, é igual. Quando já não há saída, é melhor. Esta vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco as costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações e esquecer quem eu amo e não me ama. E não me ama. Tá ganho. Ganhou, sim senhora. Muito obrigada a vocês. Claro que era preciso dar os três, como eu dizia, os três cantores. Claro que é Rafael, Francisca e Carmo. Claro que sim. São estes os três nomes que então era preciso dar. Obrigada a vocês. Do outro lado também, claro que via o Facebook também dava, porque já não me lembro do nome. Diz-me. É o 0238. 48 0002 38 48

tarde pode magoar. Mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance aquele amor fulminante. Já desconfiava ver-te assim tão distante. Mas olha só, a verdade veio com sabão. Lavage après lavage, le métal pénètre à l'intérieur. Eh oui, tout faire, tout faire. On ne peut pas tout faire. Eh ben non, Christine est papote. Eh oui, justement, allez, on passe sur la prochaine musique. La prochaine musique, une musique que moi j'aime beaucoup et qui j'aime muito tempinho que não a passava e gosto muito, sim senhora, de a passar. E chama-se Rosane, o amor é o poder. Escutem. Para mim, acho que é uma lindíssima música. Amor que queima, magia minha.

muita boa música, sim senhora. Está tudo bem desse lado? O fim de semana à porta, claro, para quem trabalhou hoje de manhã, sim senhora. E agora mais uma, sim senhora, e não podemos esquecer esta lindíssima voz, Roberto Leal. Roberto Leal, que muita e linda música. Acho que são centenas e centenas e centenas de música que ele preparou para nós, para vocês todos, e claro que era uma grande voz da música brasileira, brasileira e portuguesa, sim senhora. Pagode Russo. Sonhei que estava numa boa dançando um fandango numa noite em Lisboa. Ontem sonhei que estava numa boa dançando um fandango numa noite em Lisboa. Era vira, era fandango, dançava qualquer pessoa. Eu vi dançar o vira as meninas de Lisboa. Era vira, era fandango, dançava qualquer pessoa. Eu vi dançar o vira as meninas de Lisboa. Dança fandango, fandango, dança agora. Não viram no fandango, não fica ninguém de fora. Dança fandango, fandango, dança agora. Não viram no fandango, não fica ninguém de fora. Anda lá brindar comigo, nossa terra sem igual. Vamos sair à rua, vamos cantar com o cal. Anda lá brindar comigo, nossa terra sem igual. Vamos sair à rua, vamos cantar com o cal. Ontem sonhei que estava numa boa dançando um fandango numa noite em Lisboa. Ontem sonhei que estava numa boa dançando um fandango numa noite em Lisboa. Era vira, era fandango, dançava qualquer pessoa. Eu vi dançar o vira as meninas de Lisboa. Era vira, era fandango, dançava qualquer pessoa. Eu vi dançar o vira as meninas de Lisboa. Dança fandango, agora, não viram no fandango, não fica ninguém de fora. Dança fandango, fandango, dança agora. Não viram no fandango, não fica ninguém de fora. Anda lá brindar comigo, nossa terra sem igual. Vamos sair à rua, vamos cantar com o cal. Anda lá brindar comigo, nossa terra sem igual. Vamos sair à rua, vamos cantar com o cal. Nossa terra sem igual. Vamos sair à rua, vamos cantar Portugal. Anda lá brindar comigo. E vamos cantar Portugal, e vai ser ao toque desta música, sim senhora, que me vou despedir de vocês. Muito obrigada pela vossa participação neste programa de hoje. Claro, interessante dar a promover então os toques e dança na voz de Francisca, que hoje deu então a nossa entrevista, para nos encontrarmos então sábado próximo na sala de Montição, todos juntos então para promover a música portuguesa, a cultura portuguesa, uma homenagem importante àquela nossa rainha, que era Linda de Sousa, sim senhora, uma grande homenagem estará lá presente, e também uma mensagem para aqueles que, muito obrigada Maria pela tua participação também, que gostaria de saber como também prestar a sua homenagem pessoalmente ainda à Linda de Sousa. Há uma um canhote que a été mise en place, é mais fácil em francês, muitas vezes. Il y a une canhote qui a été mise en place, effectivement, pour tous ceux qui souhaitent, effectivement, rendre un hommage à Linda et ainsi fleurir sa tombe tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Linda de Sousa officielle et vous retrouvez toutes les informations qu'effectivement vous souhaitez. Nous nous, de notre côté, l'hommage qu'on peut lui rendre, c'est de continuer sa musique d'une autre manière, mais on rendra cet hommage effectivement à Linda et on sera là pour être ce chemin et pourquoi pas rendre tous les témoignages possibles. Il y a Fabien Lecoeuvre qui effectivement était son manager et continuera justement. C'est la personne qui œuvre dans ce sens à toujours rendre hommage à Linda. Et n'hésitez pas à passer à travers cette page pour tous vos messages lui seront effectivement attribués. Premier, je veux dire excelente fin de semana, tudo de bom para vocês. E então damos-nos encontro sábado próximo. Sábado de manhã cá estarei para iniciar então o programa musical. E depois voltamos à sala de Montição para lá trabalhar um pouquinho e preparar tudo então para o baile que se passa então à noite na sala de Montição em Saint-Jean-de-Blanc a partir das 21 horas. 8 euros unicamente para os sócios que não estão em dias da sua cota, mas também poderão nesse dia então pôr a dias a cota para aquele que ainda não é sócio, voltar-se sócio, porque não, também pode ser, porque cada vez que temos um evento qualquer há sempre uma vantagem em ser sócio. Tudo bom para vocês, um excelente fim de semana. Beijo grande e les crêpes. Eh oui, c'est le week-end des crêpes. Música. Tchauzinho. Então, até para a semana. Tchauzinho. Ficamos na boa música portuguesa. Claro, sim, não disse tudo. Aqui fica então uma playlist musical com vários sucessos, várias músicas e tudo, na espera das duas Carlas. Não se esqueçam. Sim, senhora, importante. A partir de agora, então, temos a Carla Ferreira, das 16 às 18 e das 18 às 20, Carla Gamboa. Carla Ferreira com o seu programa Lusitana Paixão e logo de seguida temos, então, Carla Gamboa com Flashback. Sim, senhora. E amanhã, já sabem, Senhor Fortes, o seu Cantar do Galo, sim senhora, e logo de seguida, Telefone Zone, e depois L'Accordéon avec Nicolas. Tchau, já disse tudo. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Olá, ça va bien? Tá tudo bem? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de Abril para animar o baile. Le groupe 25 Avril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport.